falta força, sua fé é pouca para prosseguir. Quando o sorriso é triste e a dor existe no seu coração, quando não tem um abrigo, faltam os amigos e a compreensão. A chave da vitória, a chave da vitória é a oração do crente, Deus se faz presente, dando a solução. Nesta caminhada e o pranto ainda é maior, quando o perigo aumenta, é grande a tormenta nesta vida, enfim, quando o próprio parente se fizer ausente e se precisar.